E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. A noção de hiato, seja como ruptura cronológica, descontinuidade conceitual ou espaço de gestação, oferece uma paisagem interessante para a gente examinar a história da arte e a produção contemporânea. Neste ensaio, a gente argumenta que o hiato, como dispositivo político, não constitui uma interrupção ou uma ausência, mas uma condição dinâmica que possibilita e sustenta ecossistemas inteiros de poder. Na análise a seguir, a gente vai tomar duas direções principais. Primeiro, a gente pensa como os movimentos artísticos históricos puderam ser compreendidos através de hiatos que os separam de seus predecessores. E depois, a gente vai examinar como a arte contemporânea toma consciência e confronta a suposição de hiatos como marcos históricos e estruturas sociais. Eu sou Rodrigo Hipólito e este é o primeiro episódio da sexta temporada do podcast Não Pode Tocar, no qual eu vou falar sobre o hiato. A periodização tradicional da arte, frequentemente, se organiza em torno de hiatos que marcam o fim de uma era e o início de outra. O Renascimento, por exemplo, se define por um hiato consciente com a estética medieval, que é imediatamente anterior. Na narrativa tradicional, isso aí foi fundamental para afirmar a ideia de que a Renascença florentina recuperava os valores formais e filosóficos da Antiguidade Clássica. Só que esse movimento não foi uma evolução linear, e sim um conjunto de escolhas narrativas que estabeleceu um diálogo através do tempo, saltando por cima de séculos para reclamar uma linhagem distante. Mais do que isso, o hiato como ferramenta discursiva faz com que uma observação desatenta ignore a inexistência de fronteiras temporais rígidas. As práticas, os modos de viver, os estilos e as visões de mundo, elas não deram meia volta quando Florença passou do século XIV para o século XV. A concepção estereotipada de Idade Média e de Renascimento tampouco tem serventia para a gente compreender o que acontecia em outras áreas da Europa para além do que hoje são a França e a Itália. Se a gente pensar em escala planetária, chega a ser estupidez a gente supor a possibilidade de compreender as histórias da arte por esses mesmos marcos. E ainda assim, o hiato, como ferramenta historiográfica, funciona tão bem que estrutura as nossas percepções sobre a realidade do nosso tempo sem que a gente tenha que tomar consciência do seu funcionamento. Se a gente transpuser esse entendimento para o modo como certas preocupações proeminentes na atualidade são afirmadas como recentes, esse funcionamento ele se torna ainda mais evidente. Por exemplo, é bem comum que se diga que apenas nas últimas décadas as preocupações ambientais se tornaram relevantes. Ao mesmo tempo, as lutas dos povos indígenas, elas costumam ser rememoradas, no máximo, até os debates sobre a nossa Constituição de 1988. Só que, quando a gente compreende que essas duas temáticas, elas estão intrinsecamente ligadas e que os povos indígenas, eles jamais deixaram de lutar pelos seus direitos e pelas suas terras, O hiato entre as invasões europeias das Américas e o reconhecimento dos direitos dos povos originários, ele se dissolve. Junto com isso, se dissolve também o hiato entre as revoluções industriais e a consciência sobre a crise climática. A dissolução desses hiatos, ela pode levar a gente a se questionar por que que certos grupos e certas classes de pessoas ignoraram e continuam ignorando deliberadamente os alertas sobre os seus crimes. Quando a gente questiona com essa percepção, aparecem as cobranças por responsabilidade histórica. As classes que são detentoras do poder, elas conquistaram seus benefícios através da violência. Durante séculos, eles queimaram nosso planeta, escravizaram e mataram com a desculpa de que esse poder, conquistado com a violência, ele teria sido conferido, seria um direito sagrado. Então não é de se surpreender que essas pessoas tenham tanto medo de que a maior parte da população tome consciência dessa dívida histórica e do que é necessário para que a gente pague essa dívida. Nesse caso, o hiato é usado como uma ferramenta de alienação. De forma similar, o barroco surgiu como um hiato em relação ao equilíbrio e à racionalidade renascentistas. Com a introdução do drama, os contrastes tenebristas e uma exploração da emotividade que alterou fundamentalmente a relação do espectador com as obras de arte. Cada um desses períodos se consolidou não pela mera continuidade, mas por realizar uma suposta ruptura seletiva com o cânone então estabelecido. Os elementos constituintes da linguagem visual, a cor, linha, figura, forma, textura, espaço, eles foram reorganizados em cada um desses momentos de transição de modo a sinalizar uma descontinuidade nas intenções estéticas. O romantismo, quando privilegiou a subjetividade, a imaginação e o espiritual em oposição ao racionalismo neoclássico, e o realismo, quando rejeitou o drama emocional para se focar na representação objetiva do cotidiano, eles exemplificam como o hiato conceitual entre movimentos consecutivos redefiniu as fronteiras do que era considerado arte. Essa organização de fronteiras, na maioria das vezes, é o que a gente reconhece como uma história da arte tradicional. Já no século XX, a aceleração e a radicalização dessas rupturas, elas tornaram o hiato uma característica endêmica da modernidade. Nas chamadas vanguardas históricas, o cubismo, com a sua fragmentação de perspectivas e a dissolução das formas convencionais, representou um hiato profundo com a tradição pictórica ocidental, com a proposição de um novo paradigma para a representação da realidade no plano bidimensional. O surrealismo, por sua vez, se afastou da percepção consciente para explorar o inconsciente, o que estabeleceu um hiato com a lógica e a razão e criou um universo visual onde o onírico e o irracional eles se tornaram soberanos. Esses movimentos eles não surgiram de forma isolada. Eles foram, em grande medida, respostas a hiatos traumáticos na experiência histórica, como os conflitos mundiais, as guerras mundiais. Elas estilhaçaram, fragmentaram as visões otimistas de progresso e exigiram novas linguagens para expressar uma realidade que era desintegrada. Então a arte se tornou, ela própria, um campo de hiatos sucessivos, no qual a negação do movimento anterior passou a ser um motor, um impulso de inovação. Agora eu vou falar um pouco mais sobre dissolução de hiatos. e a gente vai entrar na arte contemporânea. Na arte contemporânea, a relação com o hiato se transformou de maneiras ainda mais significativas. Agora, já não se trata somente de um marco entre períodos, mas de um espaço ativo de investigação e um tema central de produções artísticas. A arte contemporânea se manifestou através de uma pluralidade de suportes e técnicas, desde a pintura, a escultura, até a instalação, performance, os formatos digitais e a sua evolução, ela teve intrinsecamente ligada à sua interação com o público e com outras disciplinas. Se a gente não presta muita atenção, quer dizer, sob uma perspectiva mais desatenta, mais superficial e às vezes até mal intencionada, pode parecer que o paradigma contemporâneo no mundo das artes representa um amontoado de interesses e uma validação de qualquer coisa. A má fé da descredibilização da arte contemporânea usa a variedade e a diversidade para afirmar que não existiriam critérios ou que tudo se tornou uma grande feira, como se as feiras livres não possuíssem sua própria lógica, né? Pior do que isso, a suposição de que teria acontecido uma ruptura com a modernidade rumo a um caos e ao vale tudo, essa suposição ela mal consegue esconder um estranho incômodo com a exigência de que, hoje em dia, a gente pesquise, a gente estude, a gente observe culturas e povos fora do eixo Europa-Estados Unidos. Quando a gente se volta para as práticas dissidentes e culturas subalternizadas que emergiram com força na arte contemporânea desde os anos 1980, a gente percebe que a ferramenta do hiato narrativo revela outra das suas dimensões. O hiato, ele é a própria estrutura que sustentou o silenciamento de narrativas não ocidentais. A dissolução desses hiatos artificiais constitui um dos movimentos mais transformadores da produção artística recente. A historiografia tradicional da arte, quer dizer, a narrativa escrita da história da arte mais tradicional, construiu certos marcos temporais a partir de uma perspectiva bem eurocêntrica que estabeleceu separações, espaços, hiatos geográficos e epistemológicos. Enquanto o Renascimento, o Barroco e as vanguardas do século XX, eles ocuparam o centro das narrativas, as produções de África, Ásia, Oriente Médio e América Latina foram relegadas a categorias como arte primitiva ou artesanato. Esse é um hiato que não foi acidental. Ele surgiu como uma ferramenta de legitimação de uma pretensa supremacia cultural ocidental. A arte contemporânea, a partir dos anos 1980, principalmente, começou a dissolver essa fratura epistêmica, não como um gesto de inclusão benevolente, mas como um resultado de lutas políticas e deslocamentos teóricos que questionaram e questionam os próprios fundamentos da história da arte. Se a gente pegar a Bienal de Havana, ela foi iniciada em 1984 e ela representa um marco nesse processo de dissolução. Ela foi criada como uma resposta às grandes bienais europeias e norte-americanas, e essa mostra cubana ela estabeleceu, desde a sua origem, um foco nas produções da América Latina, do Caribe, de África e da Ásia. A segunda edição, a de 86, ela solidificou, ela consolidou esse projeto de reunir artistas de países que raramente eles apareciam nos circuitos internacionais. O que a Bienal de Havana fez foi recusar o hiato entre centros e periferias, entre a arte dita universal e a arte estigmatizada como local. Ela demonstrou que esse ato era uma construção ideológica e não uma realidade estética ou conceitual concreta e intransponível. Já no contexto africano, o trabalho de artistas como o ghanês Ela Natsui por exemplo, evidencia como que práticas locais elas podem reconfigurar os paradigmas da escultura contemporânea. As suas instalações, elas são construídas a partir de tampas de garrafa de alumínio entrelaçadas com fio de cobre. Elas já foram exibidas em museus como o Metropolitan, o Tate Modern, e isso mais a partir dos anos 2000. Ela Natsui parte de materiais que são descartados pela economia de consumo global para criar obras que elas dialogam tanto com as tradições têxteis ganesas quanto com questões sobre trabalho, comércio e colonialismo. Então você tem um outro hiato, o hiato entre artesanato e arte, que ele se dissolve nesse trabalho, assim como a separação entre técnicas tradicionais e linguagens contemporâneas. A gente pode falar também da pintura aborígene australiana, ela oferece um outro bom exemplo. Embora as práticas de pintura dos povos aborígenes tenham milhares de anos, a sua entrada no circuito de arte contemporânea, ela aconteceu principalmente a partir dos anos 1970 e ganhou um reconhecimento internacional só nas décadas seguintes. O movimento de Papunia Tula, iniciado em 1971, por exemplo, ele levou pintores como Clifford Possumpt-Chapautjari e a Emily Kami Kingwahie a museus e galerias pelo mundo todo. Essas obras elas combinam sistemas de conhecimento ancestrais com suportes como a tela e a tinta acrílica e eles expõem, assim, um hiato artificial entre arte contemporânea e práticas culturais longevas e contínuas. O que a narrativa ocidental classificou como primitivo ou pré-histórico, na verdade se revela como uma prática viva, sofisticada e em constante transformação. Em um exemplo do sul da Ásia, o coletivo Hax Media, formado em Nova Delhi em 92, ele trabalha na intersecção entre arte, filosofia e história. Seus trabalhos em vídeo, instalação e performance, eles frequentemente investigam, pesquisam, falam sobre questões de tempo, arquivo e memória coletiva. Nessa lógica, o trabalho O Capital da Acumulação, de 2010, ele examinou as ruínas de um antigo porto comercial em Delhi e conectou rotas mercantis históricas com fluxos contemporâneos de capital e migração. E esse é um modo através do qual o coletivo Hax Media recusa o hiato entre passado e presente, entre local e global. Ele demonstra que as estruturas do capitalismo contemporâneo têm raízes em processos coloniais que nunca foram plenamente interrompidos. Já na América Latina, a gente pode falar sobre os trabalhos da Rosana Paulino, que eles abordam as continuidades entre escravidão colonial e violências contemporâneas contra a população negra. A gente pode pegar, por exemplo, a sua série Assentamento, de 2013. Nela, Rosana Paulino utiliza fotografias de pessoas escravizadas no século XIX, costuradas sobre tecidos, e com isso ela expõe precisamente o funcionamento do discurso racista, que procura construir um hiato entre o recente processo de escravização e a realidade atual da população negra. A Rosana Paulino demonstra que a violência racial não pertence a um período histórico encerrado, mas ela permanece ativa nas estruturas sociais do Brasil contemporâneo. O hiato que a narrativa nacional brasileira tenta manter entre a escravidão e o presente, ele é confrontado e desfeito pela materialidade da obra. Ainda no contexto dos povos subalternizados, a gente pode falar também da iraniana Shirin Neshat, que ela começou a ganhar proeminência nos anos 1990. E ela trabalha com fotografia e vídeo para explorar questões de identidade, gênero e política no contexto islâmico. A sua série de fotografias mais famosa, que é Mulheres de Alá, apresenta retratos de mulheres com textos em persa escritos sobre partes do corpo e frequentemente elas estão segurando armas. A Shirin Neshat dissolve o vazio entre a tradição e a modernidade, típico do olhar estrangeiro sobre povos do Oriente Próximo. O que ela propõe é a recusa de dicotomias simplistas que caracterizam o olhar orientalista. Nesse e em outros trabalhos, ela demonstra que identidades islâmicas contemporâneas são complexas e multifacetadas. Elas não podem ser reduzidas a estereótipos de submissão ou fundamentalismo. A gente tem que dizer ainda que a dissolução de hiatos na arte contemporânea não ocorre somente no nível temático ou iconográfico, mas também nas estruturas institucionais. A criação de eventos como a Bienal de Dakar, que começou em 1996, a Bienal de Sharjah, que ela iniciou em 93, a Trienal de Guangzhou, organizada pelo Museu de Arte de Guangdong desde 2002, e isso estabeleceu novos centros de legitimação que funcionam fora do eixo Europa-Estados Unidos. Essas mostras, elas representam e apresentam artistas locais e propõem outras epistemologias, outras formas de pensar, outras formas de organizar a arte contemporânea. Daí surge, por exemplo, o crítico e curador nigeriano Okuye Nwesor, que dirigiu a Documenta 11 em 2002 e a Bienal de Veneza em 2015, e ele foi figura central nesse processo de reconfiguração institucional. Sob a sua direção, a Documenta, que é talvez a exposição mais tradicional de arte contemporânea do mundo, incluiu plataformas de discussão em cidades distintas, com questionamento da centralidade de Kassel e a proposição de um modelo que fosse descentralizado de produção de conhecimento sobre arte. Nwesor demonstrou que o hiato entre centro e periferia ele podia ser questionado e estruturalmente transformado. Quando a gente fala em como as classes detentoras de poder conquistaram seus benefícios através da violência, é importante ressaltar que a ferramenta discursiva do hiato é usada para ignorar a continuidade. Isso vale tanto para a história da arte, para a história, quanto para as movimentações políticas do presente. O cânone ocidental construiu hiatos artificiais para separar sua produção de práticas artísticas de outros continentes e legitimou uma hierarquia cultural que serve a interesses colonialistas. A arte contemporânea do sul global, quando ela dissolve esses falsos vazios, ela não procura somente pela inclusão em um sistema pré-existente. Ela propõe outras histórias da arte, outros critérios de valor, outras formas de relação entre passado e presente. O que a gente chama de hiato, nesse sentido, se mostra não como uma pausa ou uma ausência, mas como um dispositivo de poder. A dissolução dos hiatos constitui, desse jeito, um gesto político. E é um gesto político fundamental que reconfigura as possibilidades do presente. A noção de hiato, ela se estende também às instituições e à pedagogia artística. E a gente vê, por exemplo, a existência de laboratórios de história e teoria da arte nas universidades públicas. Isso indica uma prática de investigação que, pelo próprio nome, sugere um espaço de experimentação e cisão com os métodos tradicionais de transmissão de conhecimento. A gente não pratica mais o ensino da arte preocupado em decorar movimentos artísticos consagrados ou reproduzir uma sintaxe das artes visuais que nos impeça de ler a multiplicidade cultural das linguagens. Nossa teoria é experimental, porque os fatos fabricados pelas ciências sociais tradicionais não atendem à nossa realidade concreta. Esses fenômenos, eles mostram que o hiato é, também, uma condição estrutural enfrentada pelo ecossistema da arte no presente, o que afeta desde a criação até a preservação, a educação e a divulgação. Talvez um dos elementos mais fortes da contemporaneidade seja esse enfrentamento. Para concluir, o hiato ele se mostra para a gente como uma categoria fundamental para a compreensão não linear da história da arte e dos procedimentos da arte contemporânea. Enquanto, na diacronia histórica, o hiato funciona como um marcador de descontinuidade que permite definir estilos e períodos, na sincronia do presente, ele é internalizado, tematizado e se converte em um meio de produção estética. A análise dos movimentos artísticos, ela demonstra que a ruptura é um mecanismo constitutivo da inovação estética, mas que ela somente se torna ruptura na narrativa historiográfica. A observação de práticas artísticas contemporâneas, ela pode ser um território fértil para a gente encontrar redefinições das formas e para uma crítica dos sentidos estabelecidos. O hiato, nessa lógica, longe de ser uma simples pausa ou uma ausência, ele é um espaço de tensão e possibilidade, um intervalo que gera novos sentidos e a partir do qual a arte continua a reconfigurar a sua própria história e o seu lugar no mundo. Não Pode Tocar é um podcast voltado para a teoria e para a prática de arte. Você pode ouvir os nossos episódios em qualquer plataforma ou tocador de podcast. Se quiser entrar em contato, o nosso e-mail é nãopodetocar@gmail.com e as nossas redes sociais são todas @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. Este é um projeto do site notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa deste episódio, com links e referências comentadas durante o programa. Ainda em notamanuscrita.com, você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livros, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras das nossas produções. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.